E eles já olharam para mim e perguntaram like, quem é esse nigga? Com 15 anos de idade, quero o que é esse nigga? Mas acho que agora já tem a resposta. Vim para fazer história neste game, nigga. E as minhas colegas devem achar-me cat por não ser crack na escola e dedicar-me ao rap. Mas eu sei que já não vão achar-me quieto quando eu fizer um sucesso e com isso ganhar um cash. Vão pedir entradas para todos os shows em que eu estiver e dizer às amigas que é hosto do conhecimento. Orgulhosas quando viram o meu nome e a chamar no céu, porque às vezes é só ter um sucesso e todo o resto vem. E a verdade, foi eu serei o tal. E se tu não tens um dom, no give a fuck at all. Dono de um talento que é a coisa normal. Por isso é que eu vi lembrar que eu vim do nada, nada. E a vida é curta, man, então cabe só a mim. Não acabar sendo um nada, nada. Então eu vou em frente, man. Não sou de ficar aqui parado, pai, sem fazer nada, nada. E nada podes fazer para impedir de ser o que eu quero. O que eu quero, o que eu quero. Eu só quero isso e mais nada. E a vida curta, man, então cabe só a mim. Não acaba sendo um nada, nada. Então eu vou em frente, man. Não sou de ficar aqui parado, pai, sem fazer nada, nada. E nada podes fazer para impedir de ser o que eu quero. O que eu quero, ser o que eu quero, ser o que eu quero, o que eu quero. E eu só quero isso e mais nada. Agora desenrolo com mais expressão. Deixa ver quando sentes que há mais emoção. Porque eu estou a dar o que eu quero dar. Que coincide com o que people querem ouvir já faz um tempão. Quem nunca me viu não imagina que eu sou magrinho, yo. Meu tamanho não bate com o que eu digo, yo. A qualidade das letras que tenho escrito, ideias que tenho tido, ameaça um genocídio, yo. Mas não me emociono com o nome, que agora soube até com papoides. Isso dignifica o meu job e mostra que tenho de continuar forte. Inveja deixo de longe, orgulho o boi esconde. A humildade está nos olhos, porque se eu vim de onde? Yeah. Eu vim do nada, nada. E a vida é curta, man, então cabe só a mim. Não acabar sendo um nada, nada. Então eu vou em frente, man. Não sou de ficar aqui parado, pai, sem fazer nada, nada. E nada podes fazer para impedir de ser o que eu quero. O que eu quero, o que eu quero. Eu só quero isso e mais nada. E a vida é curta, man, então cabe só a mim. Não acaba sendo um nada, nada. Então eu vou em frente, man. Não sou de ficar aqui parado, pai, sem fazer nada, nada. E nada podes fazer para impedir de ser o que eu quero. O que eu quero, o que eu quero, o que eu quero. E eu vim do nada, nada, nada, nada, nada, nada. Eu não quero acabar sendo nada, nada, nada, nada, nada, nada. E tu não podes fazer nada, nada,